Para seus lábios use a verdade, para a voz use a oração, para seus olhos use a simpatia, para seu coração use o amor, e para seus ouvidos um jardim, um coreto, a música e a saudade. Homenagem póstuma. Saudade do Francisco Petrônio. A música do Brasil perdeu o cantor e celesteiro Francisco Petrônio, o cantor de voz de veludo, como era conhecido. Foi em vida um defensor da velha guarda e criou o Baile da Saudade. Gravou muitas músicas bonitas, como essas que vamos enfocar em um jardim, um coreto, música e a saudade esta manhã, homenageando o saudoso Francisco Petrônio. Ele canta do Vicente Paiva, maestro, pianista e arranjador, Ave Maria. Do Pixinguinha, Chico Petrônio defende Carinhoso. E finalizando esta homenagem ao Francisco Petrônio, vamos tê-lo nesta composição do Pixinguinha, Rosa. Todas essas músicas, o Chico Petrônio foi acompanhado pelo violão tenor Dilermando Reis. São gravações excepcionais deste já saudoso Francisco Petrônio, que recebe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, a nossa homenagem póstuma. Campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria. Ouve as preces, murmúrio de luz que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Larari, não sei porquê, bate feliz quando te vejo.

quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor e receber a unção de tua gratidão. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje a nossa Lafique Imóveis está em festas, pois está aniversariando, no dia de hoje, neste domingo, Dona Cíntia Aguiar, que é direta e gentil funcionária da Lafique Imóveis, e recebe de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações do mundo, também de familiares, de suas amizades e da equipe da Lafique Imóveis. Parabéns, Dona Cíntia Aguiar, pelo seu nível, hoje sendo festejado. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós vamos atender ele que já foi radialista da poderosa Rádio Tupi em São Paulo, ele que hoje é advogado, ele que hoje é empresário em nossa cidade e nosso gentil ouvinte, o Dr. Manuel de Almeida Amaral, Diogo. Ele gostaria de ouvir nesta manhã, com Nelson Gonçalves, a gravação autêntica e original desta composição do Roberto Martins, em belíssimo arranjo do Zacarias. Na gravação autêntica, Nelson Gonçalves dá um show de interpretação em Renúncia. Ainda, para ele, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, ex-radialista, advogado e empresário em Nossas e de São Carlos, o conjunto Cochichando Alto, formado por músicos são-carlenses, o Renan Berto na flauta, o Gilberto Patrice no violão sete cordas e o Ricardo Cury no pandeiro. Esses músicos vão executar, pelo conjunto Cochichando Alto, atendendo ao Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, do Joaquim do Flor Amorosa. Separar, o meu coração vive chorando e minha voz, já sofremos tanto e é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar. Difícil no amor é saber renunciar.